Portal do Arrocha. Johnny, o paixão, o príncipe da sofrência. Esse mal que me acaba agora. Do outro lado você também chora. Amor, por favor, me tire dessa solidão agora. Amor, por favor, vamos recomeçar uma nova história. Amor, por favor, me tire dessa solidão. Começar uma nova história. Esse mal que me acaba agora. Do outro lado você também chora. Amor, por favor, me tire dessa solidão agora. Amor, por favor, vamos recomeçar uma nova história. Amor, por favor, me tire dessa solidão agora. Começar uma nova história.